Mensagem 3145 da TAM, temos Bruno 21 a bordo, Santos Minas 359. Estabilizado no LF X-Ray, TAM 3190. TAM 3190, completo final, chame Torre Noronha 8, meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado, tenha uma boa noite. Igualmente, bom pouso. Copa 286, TAM 3145 a bordo. Salvador, boa noite, TAM 3190. Agora 2 milhas de trimbra, baixou e travou, já fez tudo. TAM 3190, autorizado pouso, pistão 90, vento 080 graus, 079. Autorizado pouso 990, 3190. 50 na chegada à Mare. 50 na chegada à Mare, Romeu 2. Boa, 3145. 3145, mantém ponto de espera da 10. Mantenha, 3145, mantenha a posição, ok? É após a passar o pouso da aeronave da companhia, ok? Mantenha a posição, 3145. Eu ia questionar isso. Estava tentando pegar ele aqui no ticket, ver a distância dele. TAM 3145, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 3145. TAM 3190, solo 25, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Direito 1219, TAM 3190, obrigado. 3145, autorizado decolagem, pista 10, vento 080 graus, 089. Livre decolagem 10, 3145. Livre, na frente, por favor. 3190, boa, autorizado Alfa, chama a Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar 3190. TAM 3145. Sim, TAM 3145. 925, chama Recife no 260, alternando no 288. 260, 288, obrigado, uma boa tarde. Boa. Trip 5 5219, chama Recife, 1260, alternando 1288. 1260, 1288, trip 5219. Até daqui a pouco, senhorita. Até. Papapá, Mike, Eco Delta, copia o controle. Alfa Ponte da Juliette, 3190. 3190, autorizado, ingresso parte principal, via Juliette, portão 05. Juliette 05, 3190. Chame Recife 1251, alternando no 3325. 251, 3325. São 3145, decolar 227, chame controle 120, decimal 8. 208, 3145. Tem 12, tem condições de manter 250 até próximo de Dona? Negativo, 12. É no 62, seguinte, reduz então para 200 nós, segue como número 2 na aproximação, vai seguir o tráfego da companhia. Como número 2, reduz para 200 nós, no 62. Voo no 601, livre de restrição, desce para 2015, livre final IDSXA, reporte estabilizado. Voo no 015, está para trás estabilizado, na final do X-Ray, voo no 601. 5219. Salvador, tá 3145. Tá 3145, boa tarde, sob contato radar Fabel 380. É presente, voe Leda, faz Leda, Bridge. Leda presente, Leda, Leda, Bridge. Autoriza solicitando aí com centro 360. Guarde coordenação com centro, tá 3145. Guardando. Trip 5219. No 612, o radar para o sequenciamento, curva esquerda para o A015, limite é o localizador. São vetores esquerda, 015, limitado ao lote, voa no 612. No 612, desce para 3.000 pés, ajustado 1.015. 3.000 pés, voa no 612. Deu 360 como final. 360 como final. 3, 1, 4, 5. Azul 4206, informação SR, ajuste no 0 no 5, pronto para cópia. Recém aprovado aqui 370, se eu prefere coordenação ou mantenho 370. Desça para 500 pés, ajustado 1015, reportando através do parque de Pituaçu. Transição Caju, decorda pistão 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5-4-4-2, o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Anja, corrigindo, saída Puca, transição Caju, ok? O transponder 5-4-4-2, corteja, por favor. Volto para pushback, acionamento 4206. Salvador, gol 85 milha, posição 2. Sim, meu, o gol que chamou, o gol no 85 milha? 85 milha, posição 2. Gente, ajuste no 0, no 5, pronto para copa? Sim, pronto para copa. Cuidado, Salvador, Recife, via Upper Whisky 5-8. Nível de voo aprovado 390, saída Puca, transição Caju, recorda pista 0 com primeira curva à esquerda, transponder 5434 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, 5-8 e o 390. Brasil, à frente. Comando 90, curva esquina, posto, transponente 5434, controle 208, gol no 856. Regimento, qual é o campeonato para puxar o equipamento, gol no 856? Chama, o gol no 856. Gol no 612, para o localizador, curva direita na proa 070, desce para 2000 pés, ajuste 1015. Direita 070, desce 2000 com 1015, atualizado LS-X3, gol 612. Que Eco Delta chama a torre 98, meia dúzia. Boa. 1601, reforço da cidade LS10, vista da Maicarte, bem à vista. 1601, completo final, chama a torre 98, meia dúzia. Reforço para Itapuã. Fatwind Alpha. No ponto de espera, a pistão no zero quando pronto. Torre 1-1-8-1-6-2, ajuste no zero no 5-3-5-6-7. Autorizado, batiu em alfa, ponto de espera 8-6-5-6-7. Estude. Mike Eco Delta, informe a atitude. Ciente. Gol no 601, informa o tráfego à sua direita. Um circológico a 500 pés que irá prosseguir a retaguarda do mesmo. Não interferirá com seu tráfego. Gol no 601, ciente para Victor Mike Charlie. Tem um tráfego da vista aqui, às 2 horas. Ciente, hoje o seu altimetro no 015, reposta em repouso baixado e travado. 1-0-1-5 ajustado, embaixo travado, tá. Zero, um autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1-0-0, grau 08 nós. Livre, pouso, pistão no zero, gol 1-6-0. 3145, chama Recife 125, ONU alternando na 3325. Baixada travada. Chame Recife 125, ONU alternando no 3325. 251, 3325, 3145. Duna 612, está passando Duna, complete o final, chama a torre 1862. 1862, a torre, Romeu 1862, boa noite. Boa. Uno 601, solo 37, livre à direita, chame solo. 121, decimal 9. Mike Echo Delta autorizado, pouso pairado, cabeceira 17, vento 1900, grau 089. Mike Echo Delta, pouso 97. Natal, Gol 601, Tec 3 Alfa, boa noite. Gol 601, boa, continua em via Alfa, chamante da Juliette. Qual mais da Juliette mesmo? 3567, mantém ponto de espera do 10. Torre, Salvador, Gol 612, Simbra, vai checado, pista 10. Gol 612, ajuste altimetro 10, 15, autorizado, pouso, pista 10, vento 1900, grau 089, informa o circuito que irá fazer pouso para ela na cabeceira 17. Ah, poderia confirmar a última informação da cabeceira 17 para o Gol 612? Gol 612, eu tenho um circoite, terra 76, para pouso pairado, cabeceira 17. Tente, tá livre o pouso, pista 10, tente do tráfego, ajuste 1015. Gol 612. Fizeram mesmo, vai aguardar apenas mais um minuto, bem? Mike Echo Delta, solo 69, autorizado o táxi até o passo 4, estacionar frequência livre. Juliette, portão 04. Segue Juliette, 04, 04. Azul 4206, tem livre acionamento, pushback, correção, equipe de sol, chama para o táxi. Ah, Gol 1612, solo 41, livre à direita, chame solo, 121, decimal 9. 1219, sim, a gente chama lá o gol 1612. 3567, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 100 grau, 079. Livre decolagem no zero, vento 1077. Prezado Alfa, chama a Juliette. Certo, prezado Alfa, chama a Juliette, o gol, Lamela 2. Tan 3567, decolar 243, semicontrole 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, Tan 3567, 1700 na Arbor. Tan 3567, seu contato radar sobre o 380, da presente voo e Elefa. Da presente direto Elefa, Tan 3567, beleza. 186 Bosch, Brisa Ataque, à sua direita, via Índia, Alfa, no ponto de espera, quando pronto, torre, 118, direção 62, ajuste no 05. Índia, Alfa, torre, 118, direção 62, ajuste no 05. Juliette, o gol, 162. Gente, o gol no 62 vai manter posição, portão previsto aqui, pago pelo Infera, o 02, e o mesmo está ocupado pelo tráfego da companhia, ok? Então vamos manter a posição, vou na tela 2. Lançamento com 856, posição 2. Confirme. Pushback acionamento, gol no 856, posição 2. Gol no 856, tem livre acionamento, pushback com essa equipe, só chama para o táxi. Chama na táxi, gol 856. Salvador Azul 4206, pronto, ponto zero, pistão no zero. 206, a linha e decola, pistão no zero, vento 100 grau, 069. Livre, a linha decola, pistão no zero, azul 4206. Alô, alô, som, som. O trip 5-4-4-5. Confirme. É o trip 5-4-5 no pátio 3, está pronto para puxa e acionamento. Tem livre acionamento, trip 5-4-5, pushback, conexão aqui, pessoal, chama para o táxi. Ok, estamos bem. Paulo, boa noite, o WebJet 6720, gente da Serra para o aeroporto do Galeão. WebJet 6720, ajuste no 05, está pronto para a cópia? Positivo, senhor. Por autorizado, Salvador Galeão, via Up Zulu 190, nível de voo 360. Saída da El Leda Bridge, decolada 10, primeira curva à direita, transponder 5446, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360, Up Zulu 190, primeira curva à direita, via 10. Da El Leda Bridge, transponder 5446, controle 120, decimal 8, objeto 6720. Regimento Question, pronto para push back, acionamento, Webjet 6720. Chamará quanto pronto para o push acionamento, 6720. 1273, desce para 4 mil pés na proa de bonfio, ajuste 1015. Para 4 mil na proa de bonfio, voo no 273. 1273, aciona a identificação. Acionada a gente, voo no 273. Just confirming request flight level 390. That's affirmative, Portugal 022. Okay, Portugal 022, Sierra information, QNH 1015, ready, copy. Ready, copy. Portugal 022, clear from Salvador to Lisboa via Up Zulu 10. Then November Tango Lima, then Upper November 873, then Intol. After that, as your flight plan route, flight level 390, Puka departure, Jamo, then Zipa. Departure runway 10, first left turn, squawk 5425, Salvador departure control 120.8. Portugal 022, Sierra Information, QNH 1015, clear to Salvador, from Salvador to Lisboa. Upper Zulu 10, direct until Natal, November Tango Lima, then upper November 873. From Intel position, we'll proceed as flight plan, flight level 390, Puka departure, Jamo, Zipar. After takeoff runway 10, left turn, squawk. 5425, departure frequency 120.8. Apple 022, ridgeback correct, request right for setup and pushback. We'll advise and ready, Portugal 022. Para o táxi, voo 856, 166 voo, 3 horas e 7, alterna Salvador. 166, Salvador, 3 horas e 7. Táxi à sua direita via Índia Alfa, ponto de espera da pista no 021118, decimal 62, ajuste no 095, por favor. Entende, ajuste no 095, Índia Alfa, ponto de espera 786, gol no 856. O gol no 612, está autorizado em ingresso parte principal via Juliette, portão 02. Entende, autorizado via Juliette para o 02, gol no 612. Boa noite.